andrecedesmoral.com.br. É o Mega de novo, tá? E agora juntamente com ele, Joe Falcão, o rei da Cacimbinha. Vamos embora, Megatron. Vem assim, vem. O Megatron e John Falcão lançando a braba, então se liga. Fiz um grupo no WhatsApp, vai rolar festa junina. O beat é envolvente, é tipo São João. Tem cachaça e muita mina ao som do meu paredão. Bota o volume no talo e bate o grave com pressão. Espanca, espanca o rabetão, espanca, espanca o rabetão. Eu dou rapada na safada, ela pede não para não. Espanca, espanca o rabetão, espanca, espanca o rabetão. Eu dou lapada na safada, essa é a nossa tradição. Espanca, espanca, espanca. Eu dou lapada na safada, ela pede não para não. Espanca, espanca o rabetão, espanca, espanca o rabetão. Eu dou lapada na safada, essa é a nossa tradição. E pra cantar comigo, eu convido ele, John Falcão, o rei da Cacimbinha. Tá de brincadeira, Megatron. Vamos nesse balanço, meu filho. Sem tá de fazer só o sovaco, viu? Bora. É o Megatron e John Falcão lançando na braba, então se liga. Fiz um grupo de WhatsApp, vai rolar festa junina. O beat é envolvente, é tipo São João. Tem cachaça e muita mina ao som do meu paredão. Bota o volume no talo e bota o grave com pressão. Espanca, espanca, rabetão, espanca, espanca o rabetão. Ele adora, que me pede, vai pai, não para não. Espanca, espanca o rabetão, espanca, espanca o rabetão. Eu tô lapado na safada, essa é a nossa tradição. Espanca, espanca o rabetão, espanca, espanca o rabetão. Ave Maria, moço, isso ainda é de fazer suar o sovaco, viu, meu filho? Espanca, espanca, espanca o rabetão. Aí deu foco ao Megatron, rapaz. Basta! É o Mega de novo, tá? E o rei da Cacimbinha. Tamo junto, boneco. Vamos embora aí, meu filho. André CDs, então, sim, o moral de Bicoara. Tá de brincadeira, Megatron.